3216, nos fala 51 na livre direito no 219. 219. Azul 4076, cheque trem, o vento é de 140 graus com 11 nós, tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, trem de pouso está embaixo e travado, azul 4076. Tomar que é daí confirmando o protocolo. Florença, 10, com 27, pode ser da colagem, com a direita 17, controle 10218, tema 0161, tomar que é daí. Confirma o passo 5. Tem expedido meia dúzia. Eu vejo, funcionamento tá com 2862. Muito bem. Torre 3144, atrasado sinal ILS, torre 118-6. 8-6, bom dia, 3. Bom dia. Romeu Oscar, Bravo, controle. Romeu Oscar, Bravo, controle. Oscar, na escuta. Das 7 milhas nordeste de Salvador, confirma, vai manter esse setor? Vai manter esse setor por enquanto, vai o setor não atende. Eficiente, a nordeste dessa posição, tráfego do Marinha, o helicóptero, um no meu pé, sentido contrário. Bravo, vai ficar atento, vai ficar bravo. Só avante nosso PAB, para o Instituto. 510 o setor. Marinha, 78, passa 6 do Brasil. É 64 a bordo com 022, o trip 5490. Desça para o nível 080, mantendo a chegada máxima. Poderia confirmar para o Passaredo, por favor? Passaredo, desça para o nível 080 no ponto ideal, na chegada má. Ok, 080 no ideal na mão. Muito obrigado. Bom dia, tá 3144, estabilizado em LS X-Ray. 3144, muito bom dia, o vento é de 140 graus com 10 nós, check trem, livre pouso na 10. Trem está secado, livre pouso na 10. 2262, que legal, 9022. 4-1, Índia, quando espera da 1-0, estou em 10262, é com 1-022, nós vamos levar 6745. Solo Salvador, boa tarde, azul 4076, livrou na Fox. Azul 4076, boa tarde, taxia Alfa, reporta antes. Juliette. Taxia via Alfa e reportará antes da Juliette, azul 4076. Bom, 022, bora lá para nós. Marinha 7084, reporte visual com campo. Marinha 7084, vai informar quando tiver visual com campo. Atinge, mantém 180, azul 4463. Sinal ali, mantém pista 10. de voz está no 6721. 721, não estou autorizado. Sinal ILS, reporte no localizador. Autorizado, reporte localizador. 6721. No 44 no solo 27, livre à direita no 219. 219, bom dia. Bom dia. Aproxima-se da Juliette, azul 4071. Estou 71, autorizado, direto, ponto 101, atenta ao web, da cena, até o ponto de espera. Atenta ao web, de pátio. Cono 3385 azul 4463, bom dia. Alfa Juliette, portão 03, obrigado, 03144. Vem Maria 7084. Galinha 7084, prossiga. Fala que eu vou alternado, estava em ingresso no circuito. Sente, ingressa na perna do vento, prossegue direto pouso no pátio militar. Confirmo. Sente, ingressa na perna do vento, reporte quando, através do pátio para autorizar pouso. Reportará com o travão para autorizar pouso no pátio militar. Salvador, tem livre pouso na 10, o vento é de 150 graus com 99. Pouso na 10, 7, 2. O Vitor Mike Quebec ali, mantém no 7. Comandante, minha aeronave já está aproximadamente 4 milhas da cabeceira. Mantenha a posição e aguarda, por favor. O Marinha 7084 conhece o aeródromo? Afirmativo. Condição de efetuar pouso pairado sobre o pátio militar sem interferir com o eixo da 1028? Afirmativo, manter sem interferência com o vento poligoso. Sente, o vento é de 150 graus com 10 nós, reporte quadro no solo controlado. Passará com o solo controlado. Sente, mantém a posição e aguarda, Quebec. O trip 5490, após a passagem do Webjet na curta final, ali mantém a pista 10, prepara para decolagem imediata, assim que é autorizado. Recepção localizador, voo 994 horas. 7941, completa final, checa o trem, torre 118, meia para pouso. Exato, minha graça. Pátio militar. Estamos com verdade para o pátio militar. Desculpa, a mensagem veio sobremodulada, confirme. Torre, vou no 941. Gol no 941, continue a aproximação, guardando autorização para pouso, é perto da triple linha entre decorais. Excelente. Britomar Quebec, tem livre decolagem da 17, o vento é de 140 graus com 9 nós. 204, desce o nível 050, chegada é Mari. 050, chegada a Mari, 3204. Passarido 2230, proa de Duna. Proa de Duna, passarido 2230. É 741, não mantém o ponto, espere e aguarde. Espere, 5490, vento é de 140 graus com 9 nós, tem livre decolagem da 10. Livre decolagem 1 hora, 4 para 10. 721, boa tarde, taxi Alfa Juliette, 1.04. Alfa Juliette, 04, mensagem 21. 8 FBS, no solo controlado agora, os 3-3, até a próxima, Marinha. Barra. Chega e pega a ponta na fora da barra, de Tomar Quebec. Uno 941, check train, livre de pola... correção, tem livre pouso na 10, o vento é de 150 graus com 9 nós. Livre pouso na 10, agora na padrão. Quatro 490, da trip decolou agora os 33, 120, decimal 8, a frequência do controle. 208, grato, boa tarde. Controle, boa tarde, é o 35490, está na Momo. Solicita a liberação da restrição de altitude, 110. 35490, contato do radar, está liberado da restrição de altitude, suba até o 200. Ok, certo da liberação, restrição para o 200. Salvador, boa tarde, está 3283. É 3283, prossiga. Passa para Bog 790 para 150. É 3283, aciona a identificação, desça nível 050, chegada a Mari. 050 na Mari, 3283. Muito boa tarde, é o Trip 5240. Boa tarde, Trip 5240, na proa de Amã, para a chegada da Amã, desça até o nível 080. 080, chegada da Amã, 190, da Romeu. Salvador, passaria do 2230, cruzo 060, com condições, autoriza 2000. 2000 pés, passaria 2230, na proa de Duna, reporte localizador. Boa tarde. Bom dia, taxi Alfa Juliette, 562. Alfa Juliette, 42, ataca. 4-1, tem livre decolagem da 10, o vento é de 950 graus com 10 nós. Livre decolagem 90, é minha, 251, 3325, 3296. Está 3804, solicita direto de TAP. Pro de TAP, está 3804, desse Mateus 50. E TAP 050. Reduza 2509, número 5 na aproximação. Veste para canal reduzir 3283. 741 da UED decolou aos 36, 1208, controle. 1208, continuando. Ok. 741, boa! Boa tarde, UED, 741, contato radar, saída da EL. A saída da EL, 6741, contato voar direto da EL? Direita para onde da EL, 6741. Valeu, obrigado. No Léo, tá ótimo, boa tarde, confirma sobrevoo em Bradesco, não falei? Jorge 30. Gente, reporte localizador, o parceiro 2230. Será? Trip 5240, desça para o nível 050. Para o 050, pode ser. 3804, após TAP, desça 2000 pés, ajuste 1022, reporte localizador, pista 10. Pode TAP, 2000 pés, 1022, reportará estabilizado, TAP 3804. E pode sim, confirma o meu dojo. Finalmente TAP 2862, meu dojo. Mike Quebec, mantendo no meu pé. Frequência livre, coordenação. Salvador, boa tarde, Gol 924, Tenda Romeu. Boa tarde, Gol 924, chegada Mari, desceu 050. Mari para 050, Gol 924. Romeu, até Oscar, livre, sonar, seu ataque. Localizador, passa dentro. Passarei 2230, complete LS, chame torre 118, decimal 6. Muito obrigado, até já. Trip 5240, desça 3000 pés, ajuste 1022. 3000, 1020, faz ela. 2230, muito bom dia, check train, reporte baixar travado. Está travado, senhorita. Livre, pouso na 10, 210 graus com 99. Livre, pouso na 10, passa dentro. T3283, reduza 2109. RG10, 3283. Trip 5240, reduza 2009. 200, gol 924. Trip 5240, redução para 200. 200, reduzindo, quase. O gol 9924, redução para 250. 924, 250. 3282. 03283, retoração sequenciamento, mantenha presente PRO, limitado pelo custo do localizador, redução para 2009. 200, mantendo PRO 3283. Controle, boa tarde, voo no 600, cruzando 170. 1600, boa tarde, chegada à Mare, desceu 060. Mare 060. Trip 5240, desça para 2000 pés, ajuste 1022, reporte localizador pista 10. 2000, reportando localizador pista 10, 40. 3283, desça para 4000 pés, ajuste 1022. 4022. Ali mantendo 7, reporte quando pronto para decolagem. T3283, redução para 1709. É, a mínima limpa é 200, ó. É. 3804, está estabilizado o localizador e a LS é 110. T3804, complete LS, chame torre 1986. 286, 3804. O trip pode aumentar para 249 até o externo, senhor. Por gentileza, trip autorizado, final ILS. Ciência aumentando a velocidade, vou liberar o tempo. 3283, pode manter a mina mínima limpa, vai ultrapassar o custo do localizador. Seu novo limite é o QD Mike 120 do NDB Simbra. Esse mantenha 2000 pés, ajustado 1022. 2000, limite agora é 120 de Simbra, 3283. Controle Salvador Web, 6741, passando 210. Web 741, chame Recife 1251, alterna 3325. 1251, 3325, graças, boa tarde, bom serviço. Controle Salvador, 4. Remoto no 4 por 2230. Atingiu Santo Tempo. Com 754, chegada Mare, desceu 070. Mare 070, 754. E aí, 120 na base, só um minuto pra fora. Romeu até Oscar, decolou agora aos 45, 1208, controle. 1208, Romeu até Oscar. Então, 3804, check train, livre pouso na 10, venta de 1,60 graus com 10 nós. Passado travado, autorizado pouso 1-0, tá 3804. 18-6, é muito grato aí a colaboração, até outro dia, um abraço. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, rodou até o Oscar. Aguardando pista livre, número 2 para pouso. Ciência, mantendo high speed, aguardando pista livre, 5-2 para 0. Autorizado Salvador, no dia aí, Serra Bravo, Juliette Delta, o nível 120, plano Yankee. Decolagem da 17, primeira curva à direita, realiza perfil da subida coral. A frequência do controle 120, decimal 8, aciona 5001, Papatango Mike F Mike. Correto com o POV? Se o Mike é com o Mike, chama agora a torre 118 decimal 62 para acionamento e táxi, o azul chama 021, tem um bom voo. Azul 4089, cópia. Autorizado Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda após Leda Eudes. Controle Salvador 120, décima 8, aciona 5061. Controle 4089. Identificação, aproximação de Salvador, chama para descida. Autoriza voar na rotatória, para a descida no momento. Toda rotatória, e cheque seu modo Charlie, ainda não recebo altimetria. O ajuste do altímetro 021, desça 1.500 pés, quilo para Vitor. 1022. Boa tarde, prossegue o táxi via Alfa e Juliette até o portão 11. Alfa Juliette até o 11, 3204. 1052, José. Vai, que é com o Mike Livre, seu Nascimento, táxi. Pi 5490, chama Recife na frequência 12685, alterna 12545. No solo 50, livra direito na 219. Direita 219, boa. Boa. Tá 3283, plano visual, check trem. O vento é de 1,40 graus com 10 nós, tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 3283, baixa travado. Solo de Salvador, boa tarde, trip 5240. 5240, boa tarde, Alfa e Kilo, hotel Pátio 3, remota 04. Alfa, Kilo, posição 3 no Pátio de Carga, 5240. Ah, aqui. Agora, 23 milhas nordeste de Salvador, só com a frequência livre no retorno nessa. Salvador, passarela 2230, cópia